just whatever a spider can. The web in his eyes catches me just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com o re-rebutado Magaren. Re-rebutado? Rebutado duas vezes. E também com aquele que fugiu da Sony e até agora não achou o caminho de volta, o Dante. Tá certo. Também contamos com a ilustre presença do cinematográfico Mônio. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços daquela adaptação mal feita que é o Eric. Nossa, que adaptação, cara. Mal feita do quê? Do Vicky. Sentimos saudades do Vic, queremos ele de volta. Seria o Eric um remake do Vic? Um reboot, não é nem remake. Ok. Certo. Então, e hoje a gente tá aqui reunido pra fazer uma coisa que a gente nunca fez antes, né? A gente vai dar uma de produtores de filme e criar o nosso próprio filme do Homem-Aranha. Totalmente sem pauta. Mais conhecido como programa Tapa Buraco. Ah, nem tanto, vai. Faz sentido com o momento. Ah, não, é verdade. Foi totalmente planejado. A gente tava só esperando a Marvel acertar com a Sony pra poder fazer esse programa. Isso, inclusive o programa já tá gravado há muito tempo, né? Há meses já. Isso, a gente só citou o contrato da Sony com a Marvel, sabe Deus o porquê. Há meses não, isso aí foi cancelado. Ok. Certo, e sobe a música aí, Magaren. Então, por onde que a gente começa? A gente tem que primeiro decidir qual que vai ser o que que a gente vai adaptar pra esse filme, né? Qual que vai ser a história desse filme? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que vai ter o Nicolas Cage no elenco. O que eu falo é que tem que cortar a origem. A origem já encheu o saco, todo mundo já cansou de ver. Vai ter o Nicolas Cage em todo o elenco, né? Ele com peruca, ele sem peruca. Pode ser. De barba, ele sem barba. Você sabe que tem alguma abelha, coisa... Abelha. Com o Jack Nicholson, já assistiu aquele filme Marte Ataca? Já. Sim. Você sabe que ele faz dois papéis no filme, né? Não, não sei. Ele faz o presidente e ele faz um fazendeiro aleatório. Reza a lenda que quando entregaram o roteiro pra ele, né, pra ele ver se ele queria participar do filme ou não, que ele devolveu pedindo pra fazer todos os papéis. De tanto que ele tinha gostado do filme. É, o Ed Murphy fez isso com o filme também, né? É, mas o Ed Murphy não é um Jack Nicholson, né? Só que no caso dele, aceitaram. Nem o Jack Nicholson, nem o Ed Murphy, é o Nicolas Cage, né? Pois é. É, eles têm expressão facial, faz sentido. Depois que ele trocou de face com o Sylvester Stallone lá, o Sylvester Stallone, o John Travolta lá do passado, ele perdeu toda a expressão, né, do rosto. É, antes disso ele era muito expressivo mesmo. aí que ele era muito expressivo, realmente. Eu não vim pra cá pra vocês falarem mal do Nicolau Gaiol. Como eu edito, tá tudo contado. Eu sei que a gente tá totalmente fora do tema, mas eu não lembro de filme dele antes do A Outra Face. O A Outra Face foi o que botou ele no radar, não foi, não? A Face não. Apresentou a face dele pro mundo? É, pois é. É que eu não lembro de filmes dele. Enfim, né? Não é o tema. Vamos fazer um cast sobre o Nicolas Cage. Que beleza, que beleza. Então, o Mônio falou aí que chega de origem, né, Mônio? Ah, chega, mano. Todo mundo já conhece. Deu o que tinha que dar, né? É igual eles fizeram com o Hulk, né? A versão do Hulk da Marvel aí, que só deu umas... É tipo assim, ela não desconsidera o que veio antes, mas também não cita nada do que veio antes direito, né? Então, a origem já tá contada, todo mundo já sabe, então a gente não precisa de uma história de origem, né? É. Pois é, todo mundo já sabe quem é o personagem, já tá apresentado pro público. Concordo plenamente. Então, mas é extremamente provável... Ah, antes de qualquer coisa, né? A gente tá fazendo esse programa, igual já foi comentado, porque foi anunciado que a Sony e a Marvel finalmente chegaram no acordo, então Homem-Aranha vai aparecer no filme da Marvel e depois vai ter um filme solo aí, né? Um filme próprio dele, produzido em conjunto pela Sony e pela Marvel, né? E por causa disso, a gente vai ter algum reboot novo aí, provavelmente trocando atores e tudo mais, né? Então é só pra explicar por que a gente tá fazendo isso. Só voltando ao Nicolas Cast. Cage Cast. Antes do A Outra Face, ele só tinha ganho o Oscar. Ah, é? Olha só, como que eu conheci. Pronto. Como que eu conheci o cara? O que mais me deixa abismado é saber que ele ganhou um Oscar. Pois é, chupa Leonardo DiCaprio. Oscar de quê? Melhor ator? Foi. Coadjuvante ou... Ator. Ele fez um ótimo papel de vaso no filme, ele ficou parado. Muito bem. Mas eu gosto dos filmes dele, assim. Eu também. Ele só não foi expressão facial, mas ele é um depois bom ator. Depois de Despedida em Las Vegas, teve A Rocha, não aquele ritmo musical. Eu pensei nisso. Com o Nair. Aí veio a outra. Sobe a música, Magari. Não. Aí tem o Cidade dos Anjos, que eu não vi, nem quero ver, é filme de romance. Ah, é legal. Muito bom filme. É um filme legal, é. É perfeito ele fazendo papel de anjo, porque anjo não tem emoção. Logo. É, combinou, caiu como uma luva. É só ver que Motoqueiro Fantasma, a caveira tem mais expressão facial do que ele, cara. Gente, eu acho que o Magari desligou. Que mais, Magari? Não, não quero mais falar. Não, não. Esse filme do Homem-Aranha, hein? Eu estou vendo aqui a filmografia do Nicolas Cage. É porque, assim, só já que a gente tá fora do assunto... Uma coisa que a gente nunca faz. Eu lembro que eu gostava dos filmes dele e tudo mais, só que tem um momento pra frente, não sei lá se é 2005, que nenhum filme dele eu gosto, sabe? Não, é que o problema, agora falando, tentando falar sério, o problema, o que não vai ser um problema pra gente, já que a gente tá dando uma de produtor, é que de uns anos pra cá ele tá aceitando fazer filme até por um sanduíche de presunto e um suco de tamarindo com, parece laranja, tem gosto de Coca-Cola. Pois é, igual o Deixados Pra Trás que eu falei recentemente que eu assisti, que... Então, ele tá fazendo 70 ruim. Filmes por ano. Coitado. Olha lá, 2014 ele fez 4, 2013... O que é muito, é coisa pra caramba com um ator. 4 também, 3, por aí vai. Certo, então, voltando ao assunto... Ah, o Nicolas Cage. E provavelmente a Marvel, ela vai querer colocar um ator mais novo aí, né? Uma versão adolescente ou jovem. Mas... Nós não somos a Marvel, então... Uma coisa que eu acho legal, que eu estou achando legal, mimimi generalizado, é o pessoal... Pô, mas o Aranha tem que ser fiel aos quadrinhos. Cansei desses filmes idiotas, tem que ser fiel aos quadrinhos. Marvel procura um ator adolescente pra fazer o Homem-Aranha. Oh, meu Deus, não tem nada a ver com os quadrinhos. É, porque o Homem-Aranha, o Homem-Aranha nunca foi o personagem que na criação dele ele era pra ser o adolescente. Não, imagina, nunca. Nunca, né? Praticamente então... um sidekick sem um herói sênior. Sim, é o sidekick principal da história, o main kick. O main kick. Então, mas assim, a gente vai seguir por qual caminho? A gente vai tentar um filme dele adolescente ou um filme dele um pouco mais adulto? Eu só preciso dizer que, além de eu ter escalado alguns atores, considerando diferentes épocas que poderia se passar o filme, eu também escalei, eu fiz um elenco se caso o filme fosse produzido aqui no Brasil, tá? Então, com toda uma série de elenco nacional. Rodrigo Santoro como Peter Parker, né? Não, ele não. Qual o problema? Ele é um bom ator, cara. Ah, tô zoando. O cara que tem esse primeiro nome não tem como ser ruim em alguma coisa. Certo. Então, gente, mas adolescente, adulto, casado, adulto solteiro... Se a gente não vai contar a origem, eu acho que seria legal ele já começar como se ele fosse Homem-Aranha há algum tempo já. É porque, por exemplo... Sim, mas esse algum tempo pode ser 3 meses. Então, isso que eu ia falar, só citando aqui... Mas nem se fosse 3 anos, sei lá, poderia ter 20, 20 e pouco. É porque, assim, só citando, o desenho que a gente vai terminar ele agora, né, de comentar ele agora no mês que vem... Pronto, agora eu fiquei depressivo. Espetáculo Spider-Man? Só agora. Ele não começa contando a origem do Homem-Aranha, né? Mas ele ainda é adolescente, né? Então, assim, dá pra... Mesmo que não conta a origem... E por ele ser adolescente é uma droga, obviamente. Horrível. Mas, assim, eu acho que o ideal seria ele, pelo menos na faculdade, ele... Não sei, o que vocês acham? Parece bom. Ó, eu ficaria com o Shia LaBeouf. Não, pelo amor de Deus. Deus me livre de guarde de Shia LaBeouf. Cara... Shia LaBeouf como Peter e o Nicolas Cage como Tilda. Pronto, fechou. Nossa, que beleza esse filme. Eu, apesar de aprendiz parecer... de Homem-Aranha? Eu acho que o Nicolas Cage é um pouco novo pra ser o Tio Ben. Não. A gente realmente tá considerando o mesmo. Eu vou colocar, nem que seja lá naquele cara que tá passando na rua, o apresentador de luta livre, alguma coisa. Nicolas Cage nem que seja aqui. Como eu te amei. Nem que seja. Que ele faria com a maestria inigualável. Certo, então o Peter Parker na faculdade, vamos colocar aí. Nos quadrinhos na faculdade, quem que ele conhecia? Ele conhecia a Gwen, conhecia o Harry, Mary Jane... Flash? Tinha ali o cara que tinha um interesse amoroso por ele, né? Que era o Capitão Stacy e tal. Que tem que ser representado nesse filme nosso. O romance, né? O romance platônico do Capitão Stacy. Platônico. Esse não vai ser o Nicolas Cage. Achamos um papel que Nicolas Cage não poderia fazer. A Tia May ele pode, mas o Capitão Stacy não, é isso. Exatamente. Certo, então a gente já tem aí alguns coadjuvantes, né, que podem aparecer, que são esses da época da faculdade. Pode ser o irmão do Capitão Stacy, que ele fica trocando de cara, ele usa máscara. O Arthur, né? O Capitão Stacy, eu acho que tem que ser o Tom Selleck. Eu acho que encaixa bem. É, pode ser. Eu não lembro do rosto de quase ninguém, então vou pesquisar todos os nomes. Tom Selleck é o Magnum. Nossa, é, pois é. Que pois quase é. Foi é o Indiana Jones. O cara que seria... Isso que eu ia falar. Que quase foi o Indiana Jones. É, tem até teste dele como Indiana Jones. Ele só não... Mas se não me engano, é ele que não quis o papel, não é? Foi. Imagino ele falar, isso aí nunca vai dar certo. É como ele tá olhando agora. Deve se arrepender até hoje, né? Ele não fez, eu acho que justamente pra fazer a Magnum. Eu lembrei de um episódio do Família da Pesada, que... O Steve e o Brian voltam no tempo. Eles ficam olhando pela janela. Uma cena do primeiro episódio. Aí tem a Maggie falando. Aí o Steve fala, por que a Maggie está com essa voz estranha? O Brian, sei lá, é uma voz de alguém que nunca... Que jogou pela janela a melhor oportunidade da vida dela. O primeiro episódio era uma outra dubladora, tá, gente? Por isso. Logo imaginei. Muito bom. É que um Selleck como Capitão Stacy. Não, mas vamos fazer a história primeiro. O elenco a gente escala depois. Não, eu sei, mas eu tô perguntando o que vocês comentaram. Vocês falaram Tom Selleck como ele. Né? Como Capitão Stacy, isso. Certo, então, ok, a gente já tem aí um cenário mais ou menos. Só que assim. Não parece um cenário muito grande, porque se passa em Novo Horizonte a história também. Vamos fazer essa história do tipo civil. Vamos fazer um filme do. Sou a favor, inclusive fazer a locação na Novo Horizonte real. É, viu? E aí que vai entrar nada de todos os atores nacionais que eu vou falar depois. Que beleza. Como a gente tá fazendo a adaptação, aqui a gente já começa a desagradar os fãs chiitas, não, a gente, né? Falou porque... adaptação, já tem gente chorando, pronto. É um fato. Porque assim, a gente tá fazendo uma história que se passa ali mais ou menos com ele na faculdade e tudo mais, mas não necessariamente com os acontecimentos que ocorreram na faculdade, né? Se a gente quiser botar, sei lá, o justiceiro na história... É, a última. O Justiceiro apareceu na época da faculdade, né? Mas, por exemplo, o Justiceiro apareceu quando a Gwen já tinha morrido, né? Se a gente quiser colocar o Justiceiro na história, a gente coloca, né? Eu acho que foi depois. O Tom Selleck tinha que ser o Kraven. Olha, é verdade, hein? Cai bem, hein? Se ele ainda tá mantendo aquele bigodão. Ah, tá, a última, tá. Eu pesquisei. A última série que eu vi dele, ele tava com o bigodão. É porque eu acho que a última vez que eu ouvi foi naquele filme Será que ele é, que ele tava sem o bigode. Tá vendo? Será que ele é o Kraven? Então, ok, a gente determinou um momento aí. Eu imagino que a gente tá considerando o Peter solteiro, né? Sim, Peter pegador. Peter pegador? Alguma namorada? Já começa com alguma namorada aí ou a gente vai deixar no decorrer da história? A gente pode ver ele atirando pra todo lado como ele fazia. Ok. Então, a gente precisa agora definir o vilão da história, né? Já que a gente vai fazer num período que ele já está atuando como aranha há algum tempo, eu sou a favor de começar o filme com um vilão menor aparecendo, sendo preso já na primeira cena de luta. Gibão. Eu tava pensando no Mistério, mas tudo bem. Mistério, Nicolas Cage. E o Gibão? Nicolas Cage também. Mas aqui, Mistério como um vilão menor sendo preso, eu acho que não, hein? Eu acho que o Abutre seria melhor. É, deixou o Mistério pra ser um vilão principal em algum filme choque, e aparecer como vilão menor em outro. E verdade, o Nicolas Cage daria um bom Abutre também, né? Gente, deixa o Nicolas Cage quieto. Não, pois, imagina ele careca. Não é difícil. Então... Ele já tá quase lá. Não, totalmente. Já que ele tem experiência em trocar as caras, ele podia ser o camaleão. Olha. E aí, que beleza. A expressão facial então, dele é exatamente. Ajuda bastante. Pronto, achamos. Ele será o camaleão, pronto. Quando precisar de expressão, ele vai estar com outro ator interpretando ele, né? Então. Não, vai ser o rosto do Nicolas Cage fantasiado. É demais. O Nicolas Cage as heavy. Tá, então... Eu não então, sei porquê, assim, cara. Eu imaginei uma cena agora fazendo ele de camaleão e as máscaras ficam tipo aquelas máscaras de carnaval, sabe? Só que a tirinha de elástico. Desde que não seja a máscara... Eles passando pelas outras pessoas assim, sempre. Desde que não seja a máscara daquele cara que tá na mídia agora, que tem um olho mais baixo que o outro lá. Ah, o Cerveró? Nestor Cerveró? Que a máscara fica meio estranha. É o slot dos Goonies. A Dilma é o bocão? Não, o gordo. Tá, então, já que vocês estão querendo, já que nós estamos querendo aqui um vilão menor aparecendo no início e o Magari tá doido que o Nicolas Cage aparece, a história pode começar justamente com o Homem-Aranha ameaçando a cidade e roubando tudo, quando o Peter Parker ouve falar sobre isso e vai procurar saber o que tá acontecendo, né? E descobre que é o Camaleão, olha aqui. Sim, pronto, fechou. Já temos um... Mas pera aí, o Aranha aterrorizando a cidade não é o padrão dele? Já achamos um dos papéis do Nicolas Cage. Um doce. Então, a gente já tem um início pra história. Eu não faço ideia de como seguir com um roteiro aqui nesse tipo de programa. O Magaren tem experiência com esse tipo de programa, né, Magaren? Você participou de um esses dias? Certo. Então, a sequência inicial do filme, então, vai ser alguma coisa nesse sentido aí? Homem-Aranha sendo incriminado? Só por favor, a primeira cena já pode ser o Aranha assaltando uma joalheria, alguma coisa assim. Olha só. A gente pode... Clarim diário. Então, aí o Camaleão é preso. Aí a história segue depois. Vamos fazer por partes. A história segue a parte do Peter, alguma coisa lá, e depois que volta, tem o Camaleão saindo da cadeia e contatando o irmão dele. Seria o Kraven. Não, o Kraven. Não precisa. Eu acho que nem precisa sair da cadeia. Pode ser, tipo, na de dentro da cadeia mesmo. Ele pede direito a uma ligação e tal e conta. Se a história for no Brasil, ele simplesmente pega o celular e liga. Sim. Ele liga pra uma pessoa misteriosa que a gente ainda não sabe quem é, né? E fala, preciso, sei lá, preciso do seu trabalho. Preciso de uma visita conjugal. Ups. Então ele coloca o Kraven falando Kraven que mesmo? O Aranha é uma ameaça. Eu poderia colocar o Kraven no caminho do Aranha. O Kraven é um cara bem legal, pena que não pode que entender. Teoricamente... Esse é o Demolidor. Esse é o Demolidor. E aí, como o Kraven, teoricamente, é um cara honrado e tudo mais, ele só acredita nisso quando ele vê as manchetes do Clarim Diário falando que o Homem-Aranha é uma ameaça e tudo mais. Ou quando ele ouve os Trip Views. Como ele entrega um MP3 pra ele, cheio de Trip View pra ele ouvir. Você vai ver como o Homem-Aranha é safado. E quase que isso. A propósito, esqueci o nome, peraí. O J.K. Simmons lá vai ser o J. Jonah Jameson, sem dúvida. Eu tinha pensado no Sean Connery. Não vamos mudar esse ator. Não tem como, cara. E com o sotaque que ele tem, na verdade. O negócio tá bom. Nicolas Cage, Magno, Sean Connery. Vai ser da terceira idade isso aqui. Vai ser o potestade. Então, e aí a gente tem que ter um pouquinho da vida pessoal do Peter aí, né? Tem a tia May caduca e tal, o Peter com as situações de esconder que ele é o Homem-Aranha dela, fazendo boneco de teia, matando a veia do coração. As tentativas de assassinato da tia May dele, né? Sim. Enquanto isso, como o Peter Parker mesmo na faculdade, a gente tem que ter um relacionamento dele com os colegas aí, né? Talvez seja interessante, apesar que a Gwen, eles acabaram de usar a Gwen num filme, né? Não sei se seria bom eles se aproximarem. Não, mas não o que eles vão fazer, é o que nós estamos fazendo. Exatamente. Tá, então eu acho que talvez seja interessante a gente considerar então um cenário onde que o Capitão e a Gwen já empacotaram, não? Ou vamos esquecer a faculdade, vamos retroceder no tempo e vamos usar a Beth. Não, por favor, não. Putz, sabe só fazer uma observação, que quem também podia ser o Kraven? Mas aí seria um Kraven mais acabado, né? Poderia o ser Nicolas o... Cage. Não, isso também. Isso é padrão pra todos. É o Machete, né? Mas existe um personagem chamado Machete na Marvel. E a cara do Danny Trejo. Não, aí ele tem que ser o Tarântula, se aparecer. Eu não consigo ver o Danny Trejo sendo uma bailarina, mas tudo bem. Aí que tá o inesperado do filme. Eu tenho certeza que ele topava, tira a máscara. Só pra... Ah, só pelo Just for the Lows. Então, aí eu acho que talvez a gente pode considerar então na faculdade, mas já após morte da Gwen e... Vamos fazer alguma ceninha que referencie isso, ele no cemitério, algo assim? Deixa eu pensar, pode ser, né? Não sei. Magali tá aí, né? Estou. Você ficou calado aí, eu fiquei na dúvida. Eu só assisti no filme de vocês. já cumpri meu objetivo nesse caso. De usar o Nicolas Cage. Preguei o Nicolas Cage. Foi até rápido, foi, né? Você é um agente do Nicolas Cage, Magno? É. Por isso que ele tá roubando um filme tão ruim pra fazer ultimamente? Não é, porque senão ele teria participado de Sharknado, cara. Era isso que eu ia falar. Eu estava exatamente clicando aqui no link pra mandar pra vocês. E detalhe, que ele participaria do Sharknado com a cara dele em um dos tubarões, né? Não tenha dúvida, em todos, na verdade, não em um. Os tubarões seriam o Nicolas Cage. Acho que pensa pequeno. Você vai mandar algum link aí que você falou? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Nossa, deu tanto link aqui já. Tipo... É, eu nem sei o que eu já abri. Que... Meu Deus do céu, achei queijado. Muito bom. O melhor ali em cima, Nicolas Cage. Okay. Nicolas Cage. Nossa. And Nicolas Cage. Só faltou um starring Nicolas Cage. Então nós temos aí, talvez o filme começou aí com o Camaleão se passando pelo Homem-Aranha, e talvez, sei lá, ele pode... sair do cemitério, por exemplo, e quando ele chega na rua ele vê alguma coisa e tal. Dá pra fazer essa referenciazinha, né? Ele vê, quando ele tá saindo do cemitério, ele tipo vê o aranha se balançando na rua e fala, opa, tem coisa errada. Será que já começou a saga do clã? Aí ele sai correndo pra uma cabine telefônica. Aí tá ocupado. Encontra um cidadão de terno e óculos lá. É, porque a gente tem que fazer alguma coisa pros fãs mais chiitas reclamarem. Então a gente pode fazer ele correndo pra cabine telefônica e abrindo os botões da camisa, sabe? Ah, mas porque afinal ele nunca fez isso nos quadrinhos. Ele teve isso no primeiro filme também. É, verdade. Mas o pessoal tem uma memória muito nostálgica dos primeiros, não reclamava disso lá. Se a gente fizer agora. Ah, eu lembro que reclamaram sim, viu? Tá, então se a gente fizesse nesse momento um pedacinho da franja dele cair e formar um S na testa. Assim. Você tá querendo polemizar. S de Spider. É. Cara, não. Isso... É S de esperança, na verdade. Mas esperança S... não é com E, com S. S de esperança, é tipo S de esporte. Deus. Entendeu? Esporte. É porque a gente tem que fazer alguma polêmica, porque é isso que faz os fãs falarem verdade. Muito do filme, e isso que faz a publicidade do filme. Que os fãs chiitas fazem a publicidade sem perceber que estão fazendo, entendeu? Enquanto reclamam. Faz sentido. Enquanto você tá falando do filme, o filme tá em evidência. Seja falando bem ou mal. Falem mal, mas falem de mim, né? É, o pessoal vai falar assim, não, calma aí, tá todo mundo falando desse filme. Se for assim, se é então, bom mesmo ou se é ruim mesmo. Então tem que ser tipo o Camaleão, em vez de ter a cara branca, tem a cara, sei lá, amarela. Eu acho que tinha que ser amarelo e preto, na verdade, pra fazer referência às abelhas. A abelha volta, eu vou ter que colocar a voz do nosso mito, nosso herói, Nicolas Cage, falando. Oh, no, not the bees! Not the bees! Ah! Que beleza, que beleza. Então, já temos a sequência inicial, o Camaleão já contactou o Kraven, e aí na faculdade a Gwen não existe mais, né? Então o interesse romântico do Peter aí pode ser dois, né? Pode ser três, na verdade. Pode ser a. Então, Peter pega... a Mary Jane. Pode ser. Apesar que ele nunca teve interesse, mas pode ser a Deb, que normalmente eu chamo de Debra, porque eu nunca gostei da personagem bastante pra chamar ela de Deb. Pode ser até a Gata Negra, né? Não, acho que a Felicia se aparecer. Tem que ser tipo nesse último Amazing. Como uma pontinha, sabe? Olha, eu tô aqui, quem sabe depois. Pode eu ser. Acho que a gente pode fazer o que o espetacular fez, colocar ele com a Liz. Ah, e os fãs vão... Nossa. Ué. Vamos colocar ele com a Glory, então? Com a Xaxã. Pra gente polemizar. Se é pra polemizar, põe ele com o Flash é logo. Polêmica demais, né? Não, hoje em dia... Mas é que montem. Cara, com a Xaxã... Nossa, mas ia ter reclamação. Mas se a Mary Jane aparecer no filme, eu acho que tem que ser a Emma Watson. Claro. Ele, por mim, pode colocar a Emma Watson em qualquer papel. Até de Tia May. Todos os papéis masculinos é o Nicolas Cage, femininos é... Fechou. Pronto, fechou. Tchau, gente. Ei, tchau. É, peraí, ela já fez 18. Eu posso falar isso tranquilamente, né? Tá, então, qual que vai ser o interesse romântico aí, hein? A Mary Jane já tá... Em teoria, a gente pode considerar que ela já está sendo empurrada pra ele há muito tempo aí, né? O legal, se a gente colocar a Mary Jane, é que no final do filme a gente pode, pra alegria do Magaren aí, colocar o Peter pedindo ela em casamento e ela falando não, igual foi nas revistas. Sim. Sou a favor. Seria um anticlímax muito legal pra um filme 2. O que vocês acham? Seguimos com a Mary Jane, então? Pra mim pode ser. Pode ser igual ela foi nos quadrinhos, ela e o Peter, naquele chove no molho. Se aproximaram depois que a Gwen empacotou, né? Ela não chega a ser um interesse romântico. Ela tá só lá do lado dele. Vai, não vai, não vai, não vai. Fecha a porta, vem aqui, vou te fazer feliz. Essas coisas. Isso aí, deixa a água ferver. Certo, então, ok, a gente tem esse cenário e as ceninhas entre os dois a gente não precisa entrar nos detalhes. Por favor. Mas com certeza a gente vai ter aí o Peter e o pessoal da faculdade saindo junto, ah, batendo sim. papo, e a gente vai ver que o clima tá. É, que a gente tem que existe um climinha. A gente tem que chamar as mulheres e os caras mais sensíveis, pra não falar outra coisa. Que gosta de romance. Certo. Os fãs da primeira trilogia? Não fui eu que falei isso. Só uma coisa, a hora que os caras forem sair, então, a galera da faculdade, eles vão pro Grão de Café, eu acho, né? Sim. Faço claro. Questão de referenciar pelo nome. Que bem que, que se o Sam Raimi não tivesse perdido tanto tempo com o romance, ele podia ter posto essas referenciazinhas. Tipo naquele café do Homem-Aranha 2 lá, podia ser o Grão de Café. É. Tava preocupado com outras coisas. Bom. Não era o foco daí, do filme, fazer um filme do Homem-Aranha. Então, e aí a gente tem agora que colocar a... Eu ia falar da chegada do Kraven, mas a gente tem que também incluir aí o elenco do Clarim Diário, né? Que eu acho que não vai ter muito mistério, né? De não. qual Não, já fez o seu camaleão, né? Decidimos. Ah. Se tiver mistério, vai ser um só, né, mano? Não, porque ele pode fazer aquelas. Nicolas Cage também? Acho justo. Bom. Então, no Clarim Diário é basicamente quem a gente já conhece, né? O Jameson, o Rob. Ah, o Rob, eu acho que tinha que ser ou o Lawrence Fishburne. Então, orçamento pro filme é bom, hein, ou cara? O Danny Glover. Vamos falar. Vou deixar o elenco pra mais pra frente. Ah, é, mas eu achei que conforme eu estou citando já ia. No Clarim, na sala do James, tem que ter um sofá lá, só pra. Totalmente a favor. Né? Ah, só lá, no fundo assim, só. Tem um sofá ali. Um sofá que não combine muito com a decoração, né? Tipo, que alguém aparece sentando em algum momento e fala: nossa, mas esse sofá tá meio grudento, hein? Meu Deus do céu. Falar nisso, o Peter tá morando aonde nessa nossa história? Ele tá morando lá com a. Perto da Glory? É, na Chelsea. Com o índio? Com o índio! É, tem que ter o índio também. Eu acho que já que a gente não deve respeitar a cronologia de nenhuma forma, porque eu acho que ele tem que tá morando com o Harry. É verdade. Não, chega de duende verdes. Já teve 3, 4, 5, 20. Mas não precisa ser o duende, só pode, só tá dividido o apartamento, uma opção. Ah, tudo bem, mas vamos. Que também vamos casa com a época da faculdade. Vamos deixar o. Só não casa com a Gwen morta, mas. Não casa com a Gwen morta porque seria necrofilia, mas. Eu tava pensando em deixar o Harry de fora da história, mas... Ah, só porque eu pensei em ótimos duendes verdes? Tipo o William Dafoe sem máscara, né? Só com o rosto pintado de verde? Não, eu pensei no Mel Gibson. Meu Deus do céu. Ou no Johnny Depp. Nós nunca iríamos conseguir reproduzir aquele cabelo, então deixa ele fora. Pois é. Então deixa ele morando naquele apartamento lá com... Que é da velha doida lá da vassoura. É, da rua Chelsea. Ah, então. Mas da velha doida da vassoura. Que é a senhora Bushkin. Bushkin é o do Globo Diário. Ah, mas... eu sabia que tinha o nome em algum lugar. Só, já que a gente não vai usar, mas se, ia ser tão fácil ter o Harry, que tem um ator que eu não sei o nome agora, que ele é praticamente como se fosse o James Franco mais novo, é a mesma cara. Importante ter saúde, né? Já que o James Franco foi um dos responsáveis, né, por ter rolado esse acordo, né? Como a gente falou. A gente falou, eu não sei. No Tweep View, né? Como as pessoas que participaram do Tweep View falaram. Olha só. Turn down for what? Certo. Então a gente tem o Peter aí morando sozinho, com a casa mobiliada pelos amigos, com um índio gigante. Um índio gigante? Não, o índio é normal, né? O gigante é a pelúcia lá do cachorrinho. Um índio de madeira, não é tão normal assim. Não é o tamanho que eu falo. É com certeza em Novo Horizonte tem toda uma cultura apache, né? Que... Então, e talvez a própria Glory já pode começar como a secretária do James aí, sem muita explicação, né? Esqueçamos Beth Branch. Só porque ela é chata, né? É, deixamos ela de lado aí, ok. Ela é Glory. A Glory é a secretária do Jameson, que tem o sofá na sala dele e tal. E, enfim, né? Sei lá, o Peter encontra a Glory no apartamento e os dois vão pro trabalho caminhando, batendo papo, sei lá. Então, e aí? Talvez no jornal a gente pode ter o Peter descobrindo que um grande caçador vai pra Novo Horizonte, né? Vindo diretamente de Borborema. Borborema ou Catanduva? O que que ele caçaria lá, Mônica? Boa pergunta, caipira também. Teius. Ele vai pra Borborema caçar borboreta. Que beleza, que beleza. Eu tenho aquele meu roteirinho que era do Homem-Aranha pra ser no Homem-Aranha 3, que adapta mais ou menos a última caçada de Kraven. Mas essa é a primeira caçada de Kraven. A primeira. Talvez a gente já pode mesclar ela com a última, né? Os últimos serão os primeiros, as primeiras podem ser a última. Em teoria, a gente não vai usar o mesmo vilão num filme futuro, então tem que usar tudo do Kraven dessa vez. Tá vendo? Eu sou a favor de reusar vilões nos filmes. É, mandei uma imagem do Harry Osborn aí que eu não vou nem dizer o ator que pode interpretá-lo. Só pra não ser. Ah, meu Deus! Que tristeza! Aonde é isso, cara? Que você tá brincando? Ah, isso comigo. É da Spider-Verse, é, né? Da Homem-Aranha 2099-8. É, quando eles vão no universo da Lady Aranha, né? Nossa! É o Harry de lá. O Harry de lá é o Nicolas Cage, é isso. Quem desenhou foi o Mike Deodato, velho? E o pai dele é o. Como é que é o nome? Tommy Lee Jones. Isso, Tommy Lee Jones de novo? Caraca, velho. É, tá, a imagem tá no post aí, apesar de ser de uma revista que não saiu aqui, não é spoiler nenhum, não. Né? Dá pra. No post, porque no post? Põe na vitrine, louco. Não, na vitrine já tem coisa demais. Nicolas Cage demais. Tem Nicolas Cage demais. Que inclusive deve ser o próprio Homem-Aranha, né? O Nicolas Cage. Ou não. Melhor não. Então, o que eu ia falar antes de eu ter perdido o foco de novo falando do Nicolas Cage. O homem, o mito. Ele, a lenda. A lenda. O Deus, por que não? Por que não? Tá, parei. A pedra que fala. Not o apicultor. O apicultor, essa referência é de onde, gente? É do sacrifício lá? É. Só que é da versão dele, que ele é o remake. Nossa. É, que o filme que ele fez é o remake do. Ah, sim, não. Tanto que o primeiro não chama o sacrifício, chama o Homem de Palha. Exatamente. Que deveria ser o título certo do filme no Brasil. É, Wicked Man, sei lá. É tipo o Poderoso Chefão, que em Portugal é o padrinho, no Brasil também deveria ser o padrinho, né, mano? Nesse caso é uma adaptação aceitável. O sacrifício, você dá spoiler do final do filme com esse título. É, pois é. Mas então, Magari. Então, O pequeno roteiro que eu tinha feito no final do Homem-Aranha 2 pro Homem-Aranha 3 seria, como terminou o Homem-Aranha 2, o Harry descobrindo que o pai dele era o duende. No 3 ele contrataria o Kraven, enganando, tipo, falando que o Homem-Aranha é uma ameaça, não sei das quantas. Enquanto isso tinha o Dr. Connors também, pra a paralela, a história paralela, né? Que ele viraria o lagarto. Que a gente fazia tipo a última casa de Kraven, só que no lugar do Ratos seria o lagarto. Também. Ah, entendi. Que aí o Aranha tava tentando livrar, em linhas gerais, tentando livrar salvar o Dr. Connors de lagarto e enquanto isso o Kraven querendo matar os dois. Aí, muito bom. Em certo momento o Kraven descobriria que o Aranha não é a ameaça que tinham falado pra ele, se juntaria ao Aranha pra capturar o lagarto, falava que ele não ia mais ver o Aranha não ia mais ver ele, aí ele saía. Aí só terminava com... É que a gente não vai pôr o Harry, mas o que eu tinha feito terminava com o Harry dando risada, feito doido lá, predizendo o Duende Verde no próximo. Mas... Como a gente precisa dar uma baixada na censura, e aquela cena, as cenas com o Ratos na última caçada é um pouco forte, eu acho que a gente poderia trocar o Ratos pelo Gibão. Só um comentário, as cenas com o Ratos são... um pouco fortes. Começar. Elas não é um pouco fortes. Mole. Ah, Eric, por favor, isso aí você tá pedindo, vai. Tati, vamos ali um pouquinho que. Vai começar a DR, né? Vamos pensar assim, o Magaren e o Dante desconsideraram. O Mônio considerou, então o Mônio tá errado. Ah, é assim que funciona. É a democracia que chama. Aí o Mônio começa a parafrasear Walking Dead, né? Só se for usar o lagarto, eu acho que tem um ator que, no meu ponto de vista, ele é de uma escola muito parecida com a do Nicolas Cage, então acho que ele tem que tá aí. Steven Seagal. Não, não. Pô, Steven Seagal. O John. Travolta. Ah, o John Cusack. Malkovich. Cusack. Não, Cusack. Cara, Steven Seagal como justiceiro. Vou até anotar aqui na. Não ia dar certo, porque não ia ter conseguido nem matar a família dele, cara. É verdade. Ele ia pegar todas as balas com a mão e jogar de volta matando os assassinos. Com a mesma expressão facial, assim, né? O tempo mas sempre. A gente tá pegando esses atores, escolhendo o momento auge deles, né? Ah, sim, é. Porque senão, porque hoje em dia o Steven Seagal tá mais pra Rei do Crime. É verdade, pior que é verdade. Tá, mas vamos voltar aqui. A gente tá considerando o Kraven como o vilão principal do filme. E eu acho que seria interessante a gente interligar já a história com a última caçada, né? Igual a gente comentou, mesmo que não seja exatamente os mesmos acontecimentos. Os fãs chiitas gemem ao ouvir isso, né? Então, é o que eu tava falando. Como tem que abaixar um pouco a classificação indicativa aí e tudo mais, talvez fosse legal o cara que tá sequestrando pessoas não seja o rato se levando pro esgoto pra se alimentar, sabe? Pode ser o Gibão, que tem uma ligação com o Kraven, né? Ah, pode ser. E vai estar querendo se alimentar das pessoas também? Não, não, a gente tem não, que ele vai estar querendo proteger do mal. Ele vê as pessoas andando na rua à noite e pega as pessoas e leva pra um lugar seguro, entendeu? Só que as pessoas vão entender isso como se fosse um rapto, né? Mas na verdade ele tá tentando protegê-las. Não, não, a frase correta é: as, as pessoas vão entender isso como um rapto, e na verdade elas estão certas. Mas ele libertaria elas. Ele só eita. Vai, respira. Só colocaria elas no local seguro até amanhecer, entendeu? Assim que amanhecesse o dia, ele já libertava. É um rapto até amanhecer. Sequestro relâmpago. Mas enfim, o Kraven chega na cidade, né? E aí eu não sei qual que é a sequência que a gente pode... O Peter vai fotografar, só, né? Só é assim, já que o filme tá indo por esse caminho, imagino que ele vá ser um pouco... Vai mostrar bem a personalidade do Peter, né? Então acho que é importante ele lembrar, por exemplo, do Tio Ben, pelo menos em flashback, alguma coisa assim. E se isso for acontecer, eu acho que tinha que ser aquele ator que... Eu não sei o nome dele, mas ele faz aquela série... Eu não sei qual é o nome da série. Dirty Rock from the Sun. Dirty Rock from the Sun. Tem que ser aquele ator. Que eles são alienígenas, no Brasil, uma família de alienígenas. Qual era o nome que essa série ganhou no Brasil? O nome dela no Brasil é completamente diferente. Ah, 30 Rock from the Sun. No Brasil é Terceiro Calhau. Calhau a Contar do Sol. Não, isso é em Portugal. Caramba, chama Terceiro Calhau a Contar do Sol em Portugal. Bom, sim, que eles não dão o nome dela no Brasil. Eu acho que ficou igual. Não, não ficou não. Mas sabe quem é o ator? Eu sei de que ele tá falando. Vocês assistiram um Planeta da Origem, o Macaco? Não, peraí. É o John Lithgow. Ah, não sim. Não faço ideia. É o cara que é o pai do James Franco? É o pai do James Franco. É, o John Lithgow. Então mesmo. Tem que ser ele mesmo. Ok. Ele é um ótimo ator. Não é? Vai aparecer pouquíssimo, né? Mas... Não, não. Mas é importante que sejam bons atores. Ele já fez, né? Até um filme do Hóspede Cria Banana. Olha, tem a ver com o Gibão, viu? Ok. Então, o Kraven, referenciando a primeira história, ele poderia chegar e tudo mais. Aí eu acho que na primeira... A gente podia fazer edição... uma que a gente tá batendo nos cheetahs e acariciando com a outra mão. Fazer pra mostrar mostrar o Kraven e fazer como foi nos quadrinhos. Tipo, algumas coisas do navio que eu ia falar. Escapa lá e ele captura tudo na unha. Peraí, sem Novo Horizonte tem que ser na rodoviária, cara. Pode ser, na rodoviária. Eu acho que daria pra casar os... Daria pra casar os dois momentos, que talvez alguma coisa que estivesse ameaçando a vida de alguém e tal. E aí o Peter tá fotografando e aí ele tem esse flashback com o Tio Ben, dos poderes e tal. Enquanto ele tá tendo flashback, a hora que ele abre o olho, o Kraven já tá salvando lá, né, o pessoal. Já emenda as duas coisas aí. Ele lembra, eu tenho que ajudar porque eu tenho grandes poderes, que trazem grandes responsabilidades. Tá, gente, nós estamos com a história parada no começo ainda, só pra avisar. É, mais ou menos, né? Já foi aí pelo menos uns 25 minutos de filme já, ou mais. Então, e aí? Então, ele fala que veio caçar o aranha, ameaça que é o Homem-Aranha, é que vocês estão usando o Gibão no lugar do lagarto. É porque senão o lagarto é um vilão meio importante, né? Assim, eu não queria colocar vilões, mais de um vilão importante no mesmo filme, sabe? Isso não tem um histórico muito bom. É porque a ideia que eu tava, que passou pela minha cabeça aqui... É isso acontecer, né? E aí o Kraven dá a entrevista falando que ele veio caçar o Homem-Aranha e tal. E aí a gente tem que fazer depois disso, talvez o Homem-Aranha pela cidade. E aí acontece a história que o Mônio não viu do Gibão. Você vai jogar na cara. Porque o Gibão precisa... O Mônio não viu, mas o Twip viu. É porque o Gibão precisa ser rejeitado pelo Homem-Aranha e o Kraven perceber isso e dar os poderes pro Gibão, né? Igual foram os quadrinhos. Ah, não precisa nem ter poder, basta o Gibão ser mesmo só esse cara que acha que tá ajudando o pessoal, mas na verdade ele tá mais atrapalhando que ajudando, assustando a galera. É, assim, eu tô pensando em colocar pelo menos alguma interação dele com o Kraven pra gente ter Não, pode alguma ser. Cena pode se, ser. Se passando com o Kraven. É tipo assim, né? Ele tá tentando ajudar, como você falou, sequestrando o povo. Sequestro que não é o sequestro. Levando o pessoal pro esgoto, o aranha impede, aí o Gibão fica com raiva, aí sai bravo. É nisso que ele sai bravo, ele encontra o Kraven e fala que. O Kraven fala que tá procurando o aranha. O Gibão fala mais ou menos: ah, o aranha, aquele. Não quero saber dele, ele é muito. Ele é mau. Pelos idiota. Olhos dele. Não, pelos olhos dele. Ele é bobão. É bobo, feio, tem cara de mingau. Bobo, feio, tem cara de Nicolas Cage. Ah, não. Ele fala que o aranha é mau, não sei o quê, não deixou ele ajudar as pessoas. Então eu falando isso pelos olhos do Gibão. Que aí o Kraven fala: ah, então você conhece o aranha, me mostra. Tipo, a aranha, o Gibão só vai mostrar, tipo, precisa ter, ou vou ganhar poderes com os seus raios mamilares. Aliás, os raios mamilares tem que estar no filme. Certo, a gente já tem uma boa parte. Enquanto isso, tá tendo, talvez a Magari não vai gostar muito disso, tá? Mas tem que ter uma aproximação do Peter e da Mary Jane aí ao longo do filme, bem. Né? Igual era tudo nos quadrinhos, bem. Né? Pode ter uma aproximação. Não pode ser focado nisso, né, Magari? Aliás, o único filme do Homem-Aranha que o Sam Raimi fez tem... E não perdeu o foco por isso. É, Peter, sei lá, talvez indo tomar um café ou ir no cinema com a Mary Jane, alguma coisa assim. E aí eles têm que ter algum papo, vendo, Peter lembrando da Gwen. Vendo show de luzes e no planetário. De laser, né? De aqui. Laser, isso, laser. É uma coisa aí, mais anos 80 do que aquilo, pô. Nem era anos 80 ainda. E talvez aí pode ser a transição, né? Ele tá pensando na Gwen e tal, e aí ele vê que enquanto ele tá pensando na Gwen, a Mary Jane tá ali com ele. Tá ali facinho, tirando a roupa já. Nem tanto, né? E é esse momento aí que depois no filme 2 ele vai ter a certeza que ele não é o clone por causa disso. Tá certo. Então tem que ter essa sequência aí, né? Tem que ter os dois se aproximando e começando a ficar juntos aí, né? No final a gente quebra isso, mas por enquanto eles têm que começar esse semi-namoro aí, né? Que eles tinham alguns quadrinhos. Aquele vai, não vai, chove, não chove. Tava mais pra uma amizade colorida do que pra um namoro. Exatamente. Bom, e aí a gente tem que ter o Kraven botando o plano dele em ação, né? Caramba, deve ter... Os caras que são muito fanáticos com quadrinhos estão gritando agora, arrancando cabelos. Enquanto a gente fala isso, que a gente tá misturando um monte de história. E... Não, tem que ser o Ratos! Grave um podcast fazendo uma história melhor e passa pra gente. Não, é detalhe que não que fazer isso mudará alguma coisa, né? Não. Né? Não, eles vão... Sabe qual é? Eu ia falar que a história, o filme ideal pra eles seria o que a gente faz no Twip View, mas até lá a gente distorce tudo, então... É porque é impossível, cara, adaptar igual. Adaptar já significa que não é igual. Adaptação, não transcrição. Mas dane-se, que eles botam com sonhos. Qualquer coisa que eles fazem é bobo, feio e cara de mingau, então, que se importa. O outro dia eu ouvi uma frase muito importante, me fez pensar. Falou que se fã fosse bom, o John Lennon estava vivo. Então. Nossa, faz sentido, faz sentido. É. Eu nunca vi tanta maldade numa única frase. Demais, mano. Certo. E agora eu não sei fazer roteiro de filme pra saber como que a gente conseguiria linkar isso daí agora. Pode ser o Homem-Aranha em patrulha e o Kraven interceptando ele agora, né? Eu acho que já chegou o momento dos dois se encontrarem, né? O confronto dos dois já tá na hora. Ah, eu acho que em patrulha é uma coincidência grande demais. Eu prefiro que o Kraven arme uma... Sim, ele tá procurando mesmo, tipo. Não, é justamente isso. Tipo, o Homem-Aranha saiu em patrulha, mas o Kraven já estava... Não, mas eu prefiro que tenha uma isca, um acidente, animal que fugiu do zoológico, alguma coisa pra atrair o aranha. E pode ser, dois tigres um fugindo de do zoológico. No chão, assim. Ah, não. Sério, de repente o aranha tá querendo comer um cachorro quente. O Kraven pagou um cara pra entrar sem ser convidado nas festas pra atrair o Homem-Aranha. Melhor ainda, o Kraven ficou entrando e saindo toda hora de uma porta por escrito proibido entrar. Isso obviamente atraiu a fúria do Homem-Aranha. Se alguém ouve só os tripcasts ou caiu de gaiato, eu acho que caiu de paraquedas. Não tem nada a ver gaiato. Entrou de gaiato. Depois é. A gente tá fazendo um monte de referência a vários Twip Views e Twip Views Classic que a gente já gravou, né? Então, se não entender, pergunte aí pra gente que a gente explica melhor. Ou não, né? Ou não. Mas pode ser alguma isca, né? Não sei o que poderia ser a isca. Poderia ser ele entrando e saindo de uma porta, mas eu acho que isso não daria muito certo com o grande público, né? Cara, solta um tigre na Times Square, pronto. Dois, tem que ser dois. Tem que ser dois, então, pronto. Apesar que o Kraven é um cara responsável, né? Ele não... É um e-mail. Ele não ia pôr outra pessoa em risco pra... Mas são os tigres treinados dele. É, pode ser. Não, é. Não são uma ameaça real, mas o público não sabe disso. São tigres machucados de bengala. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eita. Então coloca dois quadros de onça, né, no Times Square. Mas enfim, pode ser um bom chamariz, aí o Homem-Aranha chega pra resolver. Não precisa parada, ser Times Square, pode ser... Vamos usar algo que seja mais plausível. Plausível. Isso. É, a pracinha ali que tem a igreja. Existe um zoológico no Central Park. Também. A gente pode pôr ele pra soltar os bichos de lá. Aqui é de lá. Seria uma referência boa. É de lá boa. Que os bichos da Madagascar fogem lá. Pra... Seria uma referência boa, inclusive, né? A Times Square, o Central Park, o Kraven e Homem-Aranha. Sim. E tal, que é recorrente, né? Nas histórias. A gente tem que colocar uns easter eggs nesse filme. A gente coloca. A gente põe um monte depois. Aí, quando os animais estão correndo, o aranha tá se balançando, ele ouve alguém gritando: meu Deus, os animais fugiram do zoológico. Aí é o Stanley. E a hora que ele tá chegando na Times Square, tem vários patinhos na lagoa. Central lá. Central Park. É. O laguinho, caramba, lá do Central Park. Tem um laguinho lá e um dos patos que tá no laguinho tem um chapeuzinho assim, né? Mas é bem... Não, lá, vai, vai, vai cortar. É um easter egg. Não é o Howard, mas é um pato com um chapeuzinho. E um charuto. E um charutinho. Mas bem, tipo assim, até fora de foco, entendeu? Só pro cara que é fã não, mesmo. Só pra aqueles nerds que não tem vida achar. Exatamente, é. Pode ser. Aí se ninguém achar, daqui, sei lá, um ano a gente vaza a notícia sem revelar que foi a gente que vazou. É, um fã aparece... achou, misteriosamente. É, exatamente. Um fã achou o R2-D2 no filme. Bom, então pode ser, né? E a gente tem o primeiro grande confronto do Kraven com o Homem-Aranha. E eles lutam. Eles lutam. E eu acho que pode ser nesse confronto aí que o Kraven já... Usa os raios mamilares. É um golpe que o Aranha nunca esperaria. Exatamente. E pode ser justamente os raios mamilares que tinha algum composto lá que vai fazer o Homem-Aranha desmaiar, né, e perder o sentido. Então é os raios. São os. Como que é aquele outro lá? Não é raio, é. Ele solta o gases mamilares. Gases mamilares. Exatamente. Então, e aí a gente tem uma sequência que pode ser bem parecida com a da última caçada, né? O quê? O Kraven. Provando que foi o único vilão que realmente é superior ao Aranha. Exatamente, ele pode, da mesma forma que foi na revista, enterrar o Homem-Aranha ali e assumir o lugar dele, né? Mas nesse momento ele já teria que ter percebido então que o Aranha não é uma verdadeira ameaça, porque ele faz isso pra mostrar que é melhor, mas honrando o Aranha, por isso que ele não matou. Ah, então durante a luta na Times Square, pode ser que, sei lá, um pedaço de concreto vai atingir alguém e o Homem-Aranha... Não, algum... Ou melhor, a gente vê o Aranha salvando várias pessoas durante o combate. É, alguns dos bichos que escaparam lá, o Aranha, em vez de enfrentar o Kraven, fica parando, tipo, o Kraven tá batendo nele. Cara, ele pode até ser atingido pelo gás mamilar justamente porque tinha parado pra ajudar alguém. Exatamente, pode ser. Olha só. Bom, e aí o Kraven, arrependido, né? O Kraven fala, pensa assim, não se arrepende, pensa, pô, ele é uma boa presa, mas não é uma presa honrada. O que você queria usar? Não, eu falava, é uma boa presa. Mas ele já tinha sido preso antes dele saber que ele era honrado. Eu não entendi o... Não, que eu ia falar, ele não é um adversário, mas pode ser uma boa presa, só que ele já tava sendo presa, o Kraven já tava tratando ele como presa antes. Ah, tá. Pra ter algum motivo pro Kraven... Mesmo sabendo que o Aranha é honrado, continuar na porrada ali. E se o Kraven achasse que, na verdade, ele matou o Homem-Aranha? E aí ele dá um enterro honrado pro Homem-Aranha e resolve assumir o legado? É uma opção. Pode ser também. Aí, caramba, eu ouço. Fala da Aranha Superior. Não, também, né? Mas eu falo nem por isso. Eu falo porque, assim, na história original, ele só... tonteou o Homem-Aranha, né? Desmaiou ele e tudo mais lá pra... poder provar que ele era melhor, né? Ele deixou os raios mamilares no modo tonteio. Isso! Ele dá tipo uma torcidinha no mamilo, assim, ele até faz um na hora. E aí, eu tô mudando um pouco a história pra adaptar pro nosso filme, mas ele acharia que matou o Homem-Aranha, né? Por isso que ele enterraria o Homem-Aranha. Sim. Olha só. Caramba, eu realmente ouço o povo reclamando. Quando ele dá esse raio, o Aranha cai, parece que tá morto, ele fala, vixe, acho que eu fiz besteira. E eu ouço o Kraven falando isso, vixe. Bom, então aí o Kraven enterra o Homem-Aranha entre... No seu cemitério particular, que é onde tá as pessoas mais honradas que ele conhece e tudo mais, mas né? Não dá pra ser, porque, tipo, ele acabou de chegar em Nova York. É. Não, mas ele já... A gente ocultou isso, mas ele já era uma pessoa que tinha ali uma residência, né? Ele estava fora do país, mas... Não, isso é muito... Ele tem residência em vários países do mundo. Isso aí, Rússia pros fracos. Ah, então durante o filme, não, a gente pode ver, chega ele mostra ele chegando em alguma cena aleatória, ele chegando numa... A residência Kravinoff lá. Sim, coisa. Sim. Aí não precisa falar, ele... eu tenho residência aqui. Ele chegando já sabe que ele tem lá. Tem que ter algum momento do filme que mostra, né? Ele se concentrando pra caçada e tudo mais antes disso tudo que a gente falou, né? Sim. E aí pode ser lá na residência. Então, a gente tem o Kraven agindo como Homem-Aranha. E aí é uma cena Homem-Aranha parecida. Superior. O único vilão que pode falar isso. Ele vai mudar o uniforme também, pode fazer ser. Um monte de coisa. Uniforme negro, né? Sei lá. Não. O Aranha. Não, ainda não, ainda. Ele vai mudar o uniforme. O Aranha vai ter raios mamilares agora. Vai ser um uniforme tipo a armadura do Batman do filme lá, né? Que tem mamilo. Que beleza, que beleza. Ai, Deus, a gente queria esquecer que isso existiu. Bom, então o. E aí, enquanto ele faz isso tudo, o Homem-Aranha acorda, né? Porque o seu poder de recuperação age. E ele não morreu, é porque né? Aranhas podem aguentar, segurar o fôlego por mais tempo. Exatamente. Ele já falou isso nos quadrinhos. Calma, fãs haters. Pois é, né? E aí, sei lá, movido pelo senso de responsabilidade, pelo recém-descoberto amor pela Mary Jane... A gente pode fazer ele tendo mais algum flashback com o tio Ben. Sim. Talvez até com a Gwen. É verdade, olha só. A Gwen aleatório? Pode. É, pode ser. Ai, meu Deus. A Gwen, a tia May... Ah, é, a gente não falou da Tia May, né? Não faz falta. É, a gente faz alguma referenciazinha em algum momento antes aí do filme dele ligação, indo lá visitar ela, né? Tem uma ligação dela, pronto. Não precisa de muito mais, né? É, ele visitando ela no hospital. Na... Pode ser. Pode ser uma referência melhor. Ela tá no hospital, pronto. Bom. É, e a Tia Ana tá do lado. É, nesse momento que o... Uma plaquinha escrito Panteras Grisalhas. Ouçam o último trip, viu? Tá. Classic, por favor. Nesse momento que o Kraven tá agindo como aranha, acho que seria interessante também colocar ele batendo em algum vilãozinho de quinta categoria, não sei, por exemplo. Pode ser o próprio Gibão mesmo. É, ele tem que explicar pro Gibão, pode ser no meio da porrada, mas tem que explicar que o que ele tá fazendo não é certo, né? O Gibão, depois que falou com o Kraven, continuou a sua cruzada pra te defender do mal, sequestrando. Eu tinha pensado em aparecer alguém tipo como o Boomerang. Já fazer referência ao que tá saindo nos quadrinhos agora também. É, eu acho que daria pra fazer uma sequência parecida com Capitão América, o primeiro filme, que mostra várias missões, ele derrotando, apesar que aí a gente teria... Não, porque aí o Peter teria ficado, entre aspas, morto porque um monte de semana. Pode demorar muito. Não, ele pode estar numa overdose de bater em bandido, cara. 24 horas por dia. É, não, assim, daria pra aparecer, talvez, por exemplo, vários bandidinhos dele impedindo as coisas e tudo mais. E um desses bandidos no meio lá poderia ser tipo o Boomerang. Não, pode ser flash vários rápido, desses vilões assim, mesmo. É da classe D. O problema de mostrar ele enfrentando vários vilõezinhos é que não tem. A gente não tem tempo pra mostrar se o Homem-Aranha já enfrentou eles antes ou não. E aí, subentende-se que sim, cara. Ele tá enquanto tá tocando a música de montagem lá, mostrando várias cenas. Eu falo só porque, assim, não seria muito interessante se a primeira vez que algum vilão enfrentasse o Homem-Aranha fosse como o Kraven, precisa, né? Seria interessante. Não precisa falar. Se o Aranha já tá há muito tempo, subentende-se que ele já enfrentou. Deixa ele lá como easter egg, deixa um cara usando bumerangue, deixa outro. É. Aí no final, a última cena dessa parte de montagem aí é o Gibão. É, ele tá, sei lá, sequestrando, vai levar uma pessoa e aí de repente uma teia para ele, né? Fala pra pessoa correr e aí tem toda a cena com o Gibão. Teias mamilares. Nossa, hein? Um novo nível agora atingido. Certo, então o Kraven provou aí que ele é um um Homem-Aranha superior. Na verdade não, né? Exato, o único que pode falar mas isso. Mas aí eu acho que é interessante a gente ter ele falhando em alguma coisa, né? Pra ele ver que... Ele falha, mas não sabe o que falou. Ele falhou porque ele foi extremamente brutal. É, mas sei lá, talvez ele falhando em salvar alguém, não? Tipo, ele salva duas pessoas e uma terceira que tá caindo e ele não consegue alcançar tempo. Ela cai da ponte, né? Não. Ela quebra o pescoço na queda. Ele vê que, tipo assim, é, se fosse um Homem-Aranha no meu lugar, ele teria conseguido. Já sei. Quando ele joga a teia vira uma mãozinha e... Não, mas o Kraven não vai jogar teia, né? Você acabou de falar que ele chega jogando a teia. Não, falei, tipo assim, ele salva as pessoas. Não, no gibão, aí, no gibão. Por isso que eu falei da teia, Mamilares. Né? Apesar que a gente tá com, provavelmente, usando aí lançadores de teia, né? Então ele poderia ter pego os lançadores do Peter, não seria? Sim, ele poderia ter teia, é verdade. É verdade. Bom... Ele tem, eu acho que seria interessante ele falhar de alguma forma pra ele ver que... É, faz uma falha tipo Demolidor. Ele começa a espancar muito um vilãozinho, daí tem um moleque por perto que fica apavorado de I'm not a bad guy, kitty. Pronto. Poderia ser alguma coisa assim. Nesse meio tempo, o Peter se liberta, né? Consegue chegar à superfície. E agradece ao Saulo por não ter sido enterrado de cabeça pra baixo. Eu acho. Caraca, noção de gravidade eu acho nenhuma. Que seria, é verdade. Eu acho que seria interessante uma das coisas, da mesma forma que foi na revista, né? Mas não por ter sido assim na revista, mas uma das coisas que dê força pra ele ser justamente a Mary Jane, pra dar a motivação pra ele pedir ela em casamento no final, entendeu? É verdade. Não, mas não o principal. É na hora. O principal. Na hora que ele for pedir, ele fala, tipo, recentemente eu percebi que você é importante, não sei das quantas. Exatamente. Não, e ele pensa na Mary Jane, pensa na Tia May. É que assim, pode pensar em várias coisas, né? E aí a última, que vai ser justamente a que dá a força final que ele precisava, é a Mary Jane. Sim, verdade. Ah, sabe quem podia ser a Tia May? A Mary Streep. Nossa, Deus. O Dante se empolgou muito com linkar o cast. É que foi a única coisa que ele pensou. Tem limites de orçamento. Pois porque, é, eu tô pensando nisso aqui. Porque... E aí, e com certeza, depois ia ter um spin-off chamado Tia Meio Musical. Que beleza. Bom, então e aí no final a gente tem que ter o Homem-Aranha se libertando e o Kraven voltando, né, pra casa dele, porque ele, sei lá, ele quer visitar o túmulo do Homem-Aranha e falar que o Homem-Aranha era superior a ele. Sim. Só que os dois vão se encontrar, né? É, e a gente pode fazer tipo no final do quadrinho mesmo. O Kraven fala que percebeu que ele não era a ameaça que tinham falado pra ele. O Homem-Aranha pode ir embora, que ele nunca mais vai encher o saco. Só que aí entra a parte dos fãs reclamarem, né? Por quê? Não necessariamente a gente tem que colocar o Kraven se suicidando no final. Eu sou a favor de colocar e a cena ser gráfica ainda, na tela. Eu falo porque, assim, a motivação não é tão grande nesse filme, né? Igual foi nos quadrinhos. E daí? Quem se importa? Ah, ele foi enganado. Os fãs não iam gostar. Ele foi enganado. É, verdade. Ah, claro. Esse é o motivo pra se matar agora. Pro Kraven, é. Tanto que ele se mata nos quadrinhos exatamente porque ele fala que a honra dele foi restaurada. De tantos anos de humilhação. É, mas a situação é mais tensa, né, cara? Sim, foram anos e tal. É, porque a gente ficou falando da última caçada, mas não tem esse peso, né, no Kraven. Ué, então a gente fala... É, se a última já é a primeira, amigo, não tem tanto peso. Não, a gente... Não tem o peso da derrota. Deixa ele falando. Você nunca mais vai ouvir falar de mim, o Aranha vai embora, deixa aquilo, deixa no ar que... Pode ser. Se ele vai se matar mesmo, se não vai, se algum dia ele vai voltar. Pode ser, a gente talvez pode usar esse gancho num futuro filme. Ou não. Então, pode usar ou não. Talvez uma tipo assim, a última cena dele seja o olho dele virando pro lado de uma arma assim e corta, né? Não sei. Ah. Olha só. Agrada todo mundo, né? Os fãs acham que ele vai se matar. Não agrada a mim que não vou ver ele estourando a cabeça ali na frente da tela, mas. Não, mas não justifica ele. A gente abaixou a censura do Ratos pro Gibão. A gente deixa como cena bônus o DVD, mano. A versão. A cena bônus ele pegando a arma, apontando pra cabeça e pensando assim, nah. Não, versão não. 3D com os miolos voando na sua direção. Que beleza. Você me lembrou uma cena, você assiste South Park, não? De vez em nunca. Tem um gordinho lá, o Cartman, e tem um episódio que ele perdeu o senso de humor dele, né? Deu tilt no senso de humor dele, porque ele viu a coisa mais engraçada do mundo. Aí tem uma hora que ele tá escrevendo uma carta pra mãe dele, com todo aquele tom de despedida, nisso o moleque puxa uma arma, põe na boca e morde o cano, porque era de chocolate. Daí ele põe e escreve lá que precisa comprar mais arminhas de chocolate. É a mesma coisa com o Kray, ele põe o rifle na boca e come um pedaço. Que tristeza, né? Come um pedaço e escrevendo no diário, né? Querido diário, fui enganado, voltarei para a Rússia para comprar mais rifles de chocolate. Escrevendo em russo. É, ou então pode ser até uma... a silhueta, né? Tipo, a sombra dele na parede que dê a entender que ele tá com uma arma e tal. E, na verdade, sei lá... Era uma vassoura. É uma vassoura, né? Que ele tá varrendo a bagunça. Não, basta falar. Basta ele falar. Você, aranha, pode ir embora que você nunca mais... Eu nunca mais vou... Você... Eu nunca mais vou cruzar seu caminho de novo. A aranha sai e pronto. Sim. Fim. Exatamente. E aí a gente tem a... o legal é que, assim, a gente fez um roteiro bem... A gente tá fazendo um roteiro bem superficial... Então, ele tá mais focado nas cenas de ação e tudo mais do que no, na conversa do, entre os personagens e tudo mais, né? Só que, igual a gente comentou, tá implícito, né? O Peter indo no Clarim e conversando com o povo lá. É, a gente não vai... A gente não tá fazendo um radioteatro. Ele tá falando a história. Pois é, né? Então, assim, teve várias cenas, né? Pra trabalhar os personagens, trabalhar o Flash, a Mary Jane e tudo mais, né? Só que a gente não vai... Não tem como a gente entrar nesse detalhe. O Peter trabalhou o Flash quando foi tirar as fotos lá do Kraven chegando. Bom, e aí, o Peter tem que acreditar de alguma forma, né? Pode ser um pouco forçado ele acreditar no Kraven, né? Ah, mas foi a mesma coisa dos quadrinhos. Ele já tá cansado, acabou de passar um tempo enterrado, chegou, ele falou, tá, tudo bem, eu vou acreditar, mas qualquer coisa eu tô de olho em você. Como assim? Ele vai embora. Isso, é verdade. Todo arrebentado. Até porque o Kraven não cometeu crime nenhum, pois né? É. Ele foi atrás do Homem-Aranha. Não, só enterrou o cara vivo. É, mas... não, mas ele enterrou o cara que ele achou que tinha morrido. Na teoria. Na história aqui, ele tava achando que o Peter tava morto. É verdade. Então, assim, ele deu um enterro honrado pro cara, tal, que ele não conhecia. Ele não conhecia familiares nem nada, né? E ele matou, então. Ele tinha que fazer alguma coisa. Vai deixar o corpo do cara jogado, vai deixar a identidade dele ser descoberta, atrapalhar a família, entendeu? Ele pensou em tudo. Ah, né? Ele podia ter alimentado o tigre, né? Então, a história viu. Pode ter. A gente não viu o que aconteceu com o Gibão. Quem sabe o tigre foi alimentado. Ups. E aí a gente pode ver. Aquela cena, aquela hora poderia ser ele no telefone com a Tia May. E agora ele pode, sei lá, sair e visitar a Tia May, né? Porque ele achou que morreria e tal. E aí tem, sei lá, algum diálogo, alguma coisa aí. E depois ele vai atrás da Mary Jane, né? Numa cena final aí. Vai atrás da Mary Jane em busca de vingança. E aí a gente tem que ter, né? Ele, o diálogo todo dele falando com a Mary Jane, que. Ele, igual acho que o Magaren comentou, né? Que recentemente ele viu como ela é importante pra ele e tudo mais. Aí ele pede e ela fala, não tô preparado pra isso, tchau. Valeu, falou, beijo, me liga. Isso. Tchau. E vai embora, né, da cidade. Aí eu não sei, vale a pena a gente colocar a cena dela falando que não e deixar claro. Tipo, ela fala claramente pra ele que ela não pode aceitar casar com um Homem-Aranha. Quem sabe? Já joga essa bomba na cara de todo mundo? Eu acho que tinha que ser, podia acabar assim, inclusive. Talvez poderia acabar com a dúvida, não? De... É. Talvez ela... Aí os fãs, talvez qual tipo de vida que você leva. E aí, sei lá, depois que ela saísse, ele ficava pensando, né? É, tipo, assim, no final do Homem-Aranha, do Raimi. Quando ela dá um beijo nele, ela põe a mão na boca assim, fica, olha pra trás, tipo, pensando. Aí no segundo filme foi ignorado, porque sabe como era. Aí deu a entender lá que ela falou, peraí, eu já beijei esse cara antes. Mesmo que ele estiver de cabeça pra baixo. É, isso, porque eu tenho um... tato ultra aguçado na boca que eu consigo foi reconhecer. Foi o que aconteceu lá. Você não sabe, cara. E se ele não sabe beijar, ficava mordendo a língua dela. Olha, pode ser, né? Ela levou a mão na boca porque tava doendo a língua. É. Pode ser. Mas aí tem que ter a ceninha final pra empolgar os fãs, tal, que o Homem-Aranha se balançando e tudo mais. A bandeira americana. Não. A bandeira de Novo Horizonte. O Homem-Aranha se balançando de poste em poste em Novo Horizonte, porque os prédios não dá, né? Os três prédios que tem, aqueles agora são dois, né? Tiveram que derrubar um, porque fazia muita sombra em Borborema. Certo. E aí, fim. Olha que filme bacana que a gente fez. Fim nada aí. Tem uma coisa. Ah, é. Tem que ter o... E a cena extra. E a cena extra. Uma coisa. É o Gibão. O Gibão saindo da... do túmulo. O Gibão aparecendo assim com o olho vermelho de fúria, né? Não, com o olho roxo. Pensando Homem-Aranha. É, ou então o Gibão entrando numa sala com o olho roxo, pensando, senhores... Precisamos ir atrás do Homem-Aranha. E aí mostra o Mancha, o Canguru e o Urso. Uhul, Legião dos Perdedores. E aí isso depois podia aparecer numa série pro Netflix. Poderia ser, olha só. Porque um filme só com eles não ia dar dinheiro, vamos aí combinar, gente. Os caras que estão na sombra, assim, que não mostra quem é, mas só mostra na sombra e fala. Vamos mostrar que nós não somos mais a Legião dos Perdedores, que nós podemos ser inimigos superiores. Olha! E tela preta, né? Pum. Olha que beleza. Ótimo filme. Eu veria. agora quem... Vamos lá recapitular o elenco do filme. Os personagens que tem. Camaleão é o Nicolas Cage. O Kraven é o Nicolas Cage. Ah, não, peraí. O Dante, eu acho que ia justamente falar disso aí, né, Dante? É, e complementar com, então, com outros que eu pensei falar, que acabaram não entrando na, não na, fez, na. Que acabou ficando sem ator, tipo o Gibão. Como o Peter Parker, né? Peter. É mesmo esquecido. Por exemplo, né? Ah, mas pra não, fazer o Peter nem precisa saber interpretar direito. Beleza. É, quem seria o Peter? A Mary Jane, a Tia May, o Gibão. Ó, eu falei os meus, eu posso recapitular, se vocês tiverem outras ideias, falar também. Diga. Bom, o Ned tinha falado o Shia LaBeouf. Não, não, não. Mas não foi muito bem aceito, né? Alguém tem alguma outra ideia? Não, de quem me deixarem falar, eu vou falar Nicolas Cage de novo. Não, esse já fica como segunda opção pra todos, entendeu? Ou segunda ou primeira, mas... O Peter poderia ser o Michael J. Fox pré-Parkinson, né? É, porque de pós ele não ia conseguir jogar a teia direito. Ia até errar o Morbius e acertar o frasco. Frasco. O Tio Ben é o aquele lá, o John Lithgow de Volta pro Futuro do filme. Lea Thompson, a que era a mãe do Michael J. Fox no filme lá, vai ser a Mary Jane. Não, tá. Chamei. A Mary Jane, a Emma Watson, né? Essa eu apoio. O Peter, a gente não chegou em nada aqui, né? Cara, os atores que não. Eles estavam considerando aí, os atores que. Como é que fala? Eles. Cogitando. Saiu aí uma lista, né, que eles estavam exatamente cogitando pra ser o Peter. Tem alguns atores lá que se assemelham fisicamente. Sim, mas né, eu não vou saber o nome de nenhum. Eu só lembro do Wolverine, que é o Logan, o Ser das Plantas lá. Ah, é, Logan. Logan Werner, Warner, Werner, Werner. Na verdade, por mim, poderia manter o Andrew Garfield. Eu também não tinha problema com ele, sinceramente. É, como a gente que tá fazendo esse filme, fica o Andrew Garfield. Porque assim, sinceramente, como Peter Parker e como Homem-Aranha, o cara foi bom pra caramba, né? Eu falaria perfeito, mas o povo reclamaria dos comentários. Não, não, perfeito foi o Tobey Maguire, porque eu até comentando com um amigo meu que diz que gosta de Homem-Aranha, aí ele foi falar isso, eu falei, cara, mas o Peter nunca foi o bocó que o Tobey Maguire faz nos filmes. Não, claro que era! Não, não era. Nenhum deles é o Peter perfeito porque ele está lá na corrida maluca. Corrida maluca? Ah, o Peter perfeito, você lembra? Nossa! Peraí que eu tive um pequeno infarto. Peraí. Pedela puxar a bola com o Mary Jane. Dick Vigarista. É, Muttley como Dick Vigarista tá como Crave. Já tem o bigode. É, meu Deus do céu. Não, não, vamos manter então o Toby. O Toby não, o Andrew, né? O Andrew. Agora que teve um mini fato fui eu. O Andrew. Mary Jane, Emma. Eu sempre Emma Watson. Watson com Stone. É, bom. Faz sentido, Watson. Né? Stone. Por mim, qualquer uma das duas tá valendo. Como Mary Jane, ok? Sim, a Emma. Como, Stone, como Mary Jane Watson, né? Mary Jane Stone, Watson, como a Mary Jane. Por acaso. É, Flash Thompson. Esse eu não tinha pensado. A Flash, qualquer um ator aleatório aí já. Qualquer ator aleatório. Coloca um desconhecido, tá bom. Põe o Jason Momoa. Jason Momoa. Não, ele já tá lá. Ele tá na outra editora lá. Não pode. É verdade. Não é problema, não. Não é problema, não. Olha. Contratos. O Ryan Reynolds foi Lanterna Verde naquele belíssimo filme e Deadpool. Caramba, mais uma vez que o Lanterna Verde é citado. Super já sabe, né, pessoal? O próximo site que o Eric vai criar vai ser o Lanterna Verde fã. O Moni vai criar, né? A Tia May é a Meryl Streep. É, né? Não, você cismou que é, né? Cara, não tem nada a ver, velho. Precisa ter a ver com os quadrinhos? Olha você não, sendo não é o isso. Sendo fã, é apitação, Eric. Não é isso, é porque, tipo assim, é porque eu comentei da Tia May, talvez, do hospital e tal, e a Meryl Streep, é meio difícil ela fazer papel de gente mais fraca, né? Normalmente é a mulher mais forte. Pagando bem, que mal que tem. É, verdade. Meryl Streep, calma aí. Vou até olhar outras fotos dela aqui. Não, até que tem umas fotos aqui que ela tá bem acabadinha mesmo, poderia ser uma Tia May. Bem acabada, que tá maldade nos corações. Não, é, pra... São, eu acho que pra alguns papéis. Não, é foto, fez, é não, foto tá tipo acabado, de entrada de Oscar, sabe? Aquela também é faz isso. Pera aí. Eu esqueci o nome da véia. Ah, só esclarecendo. Eu não cogitei a Scarlett Johansson em nenhum lugar, porque ela já tá nos Vingadores. Então, senão ela seria o par romântico do Nicolas Cage. Seria o par romântico do Camaleão. Olha ela, podia aparecer assim como a Felícia. Ela podia ser. Ah, é, gente. É isso que eu ia falar, gata negra, velho. Então, quem faltou aí? Faltou a Glory, que a gente poderia colocar uma atriz branca pra polemizar. E a Beth seria negra? Não, Beth não. Nem precisa ter Beth na história, não. Ah, eu só falei pra polemizar. Ah, tá, entendi. Então, quem poderia ser a Glory? Eu sou péssimo pra lembrar nome de ator e atriz. É, eu pensei em uma, mas que já tá no universo Marvel também. A atriz que vai fazer a Agent Carter. Julia Roberts como Glory Grant. Tem tudo a ver, parece. Não, tô zoando. Não sei, eu acho que assim, esses personagens menores, vamos colocar assim, né? Poderia ser personagens desconhecidos, atores desconhecidos, né? Verdade. Bom, o Jameson então fica o J.K. Simmons, né? Sim. Com certeza. Mas ainda acho que o Sean Connery seria uma boa opção. Nossa, Deus, tá tudo certo. Eu perguntaria o porquê, mas eu tenho medo da resposta. Não sei, eu só achei que ia ficar legal. Mas você falou como se fosse uma coisa tão óbvia. Eu acho que esses atores menores podem ser atores desconhecidos, né? A gente não precisa também elencar todo mundo, né? E o Gibão? Gibão, é, pois tá, é. Tá, tá. Gibão, quem poderia ser o Rodrigo Gibão? Santoro. Rodrigo Santoro, quando o primeiro papel da Marvel na carreira dele. Se ele tiver que ser grande, pode ser o Hodor. O Hodor lá do Game of Thrones. Quem? Hodor? Nossa senhora. Hodor. Ah, então, tu. Não, a gente pode fazer. Aqui o Gibão tem rosto. Eu ia falar, pode fazer. Pode chamar o Andy Serkis. Essa computação gráfica. O Andy Serkis vai fazer os tigres. Que dinheiro bem gasto, hein? O que você ia falar? Podia ser o Wagner Moura. Nossa, como Gibão? É. Participação em filme americano é assim. Caramba. Cara, quem tem cara de retardado pra ser o Gibão? Tonho da Lua. Cara de retardado. Precisa saber como fazer cara de retardado. Não tem cara de retardado. Já sei. Tobey Maguire. Tobey Perfeito. Maguire. Tobey Maguire com o Gibão, ok. Fechou. Coitado, cara. Querendo Homem-Aranha, eu quero ser como você, né? Falando pro Andrew Garfield. Ah, já viu? Perfeito. E o Andrew Garfield, né? Tá, você tá doido, tá? Você nunca seria o Homem-Aranha. Então é isso, vocês basicamente fizeram um roteiro inteiro de filme só pra ficar trolando o Tobey Maguire. Justo. Você sabe que nesse momento tem. Metade das viúvas estão comemorando e metade estão comemorando. Metade estão comemorando e metade estão chorando, né? Metade tá chorando nunca mais entrando na Aracnofã, cara. Olha o que você aprontou. Eu não, foi o Magari que falou Tobey Maguire pro Gibão. Ah, você falou que tem cara de retardado e veio a cabeça. Foi primeiro, né? Caramba, olha que beleza. E eu pus aqui no Google, eu descobri que existe uma banda de forró chamada Gibão de Couro. Próxima vez que o Gibão aparecer, vou ver se eu ponho uma música deles. Nossa, Deus. Nossa. Bom, então eu acho que a gente fechou o elenco, hein? Pelo menos os atores. Os principais. E atrizes principais. Ah, interessante na faculdade a gente botar o professor Warren falando alguma coisa em algum momento, né? Pra dar o gancho aí pra um outro filme. Justo. E a gente tá mantendo. Professor Warren tinha que ser. O. Nicolas Cage. Não. Poderia, acho hein? Justo. Verdade. Não, mas. Jean-Claude Van Damme. Olha. Eu tinha pensado em encaixar ele em algum lugar. Eu só não tinha chegado a um lugar. O Van Damme no segundo filme aí, ele vai chegar pro Peter e falar: ah, eu criei os replicantes aqui, não sei o que e tal. Ele, mas não era clones, né? Na verdade, levando em consideração a altura do Van Damme, ele podia ser o Gibão. Ele é baixinho, ele é parrudo. Não, mas o Tobey Maguire preencheu bem. Ele pode ser o urso, o Van Damme fica sendo o urso no próximo filme. Cara, você quer mesmo trollar, né? Certo, e ok, né? A gente incluiu mais uma cena aí na faculdade, né? Do professor Warren. Mas só pra desenvolver mais a história um pouco, né? Certo. A gente pode chamar aquele menino do tigre lá pra ser o Dr. Connors. Nossa, que horrível. Nossa, cara, isso foi pesado. Bom, então eu acho que fechou, né? Acho que sim, eu tinha feito uma escalação se o filme fosse aqui no Brasil. A Gwen seria a Carolina Dickman. É. Mary Jane poderia ser ou a Débora Seco ou a Aline Moraes. Eu acho que a Débora Seco combina mais com a Gwen porque já fez um filme de Kenguinha. A Tia May teria que ser, depende, né, de como ela foi retratada, teria que ser ou a Suzana Vieira. Nossa. Ou a Regina Casé. Eu vou te falar que ela me passou pela cabeça pra encaixar em algum lugar, mas eu não consegui. Ou a Fernanda Montenegro. Jameson teria que ser o Tony Ramos. Se fosse ter o Dr. Connor, seria o Edson Celulari. O Tony Ramos é o Timão, pô. Pode ser. Olha, Natal, hein? É só tirar a camisa já era. Eu preciso. Eu tinha cogitado ele como uma das opções para ser o Dr. Octopus, se fosse ter Octopus no filme. Juntamente com Sidney Magal, Jorge Fernando ou André Marques. Se fosse ele mais novo, só que tem que ser André Marques antes da cirurgia, né? Nem Mato Grosso como Craven. Olha, verdade, hein? E assim, se por acaso fosse ter o rei do crime. Okay, do crime. Ia ser o Ailton Graça. Que é o cara. É o cara que tá fazendo a Xana na novela das nove agora. Realmente eu assisto, agora, né? Eu sei quem é. E você não fala, se fosse ter o rei do crime americano e ele tivesse vivo, tinha que ser o tio Phil. Cara, tinha um ator, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ah, nem vou procurar não, porque eu não lembro. Ah, não, ele fez uma novela. Eu sei quem é que pode ser o Mistério. O Mistério aparecia de capacete lá, ele lutaria com a aranha. Quando tirava o capacete, entraria aquela voz. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa. Sou eu, avestado. Bom, então, fechamos, né? Esse belo filme. Eu vou ver. Melhor que os cinco que fizeram. Vai... Só não, melhor que o Spider-Man. Melhor que o Eric não conseguiu encaixar o Leopardon, tipo alguma criancinha brincando com... Não, ainda não. Pode ter um easter egg. Então, alguma criancinha brincando, uma criança com a aranha salva, ele devolve o brinquedo pro moleque. Tá, vai brincar, vai. Deixa aí seus comentários, o que vocês acham do filme? Qual a nota que ele teria no Rotten Tomatoes? Possíveis atores também pros papéis que a gente falou, ou até mesmo para outros papéis também pode falar. Exatamente. E olha só, essa história foi tão... Esse programa, né? Ele foi tão sem pauta, tão, e um assunto tão livre, que a Josi tá... No trabalho que a Josi faz aqui, tem um esqueminha que ela tá fazendo lá, que ela tá colocando um daqueles suru, né? Aqueles passarinhos de papel e tal. E eu fiz, eu acho que 30 enquanto a gente gravava. Caramba. Olha só que nível de concentração. O Eric é o professor Warren dos tsurus. É uma montanha aqui do meu lado da mesa. O Marco? Ah, Marco, o homem montanha. Aí a gente, na versão brasileira, a gente não falou quem seria o Peter Parker, mas pode ser dublado pelo Mauro Eduardo. É, que beleza. Poderia ser o próprio Mauro Eduardo, inclusive, né? Porque ele é ator. Ah, pode ser. Tá muito novo, né? Ah, sim, porque todos os atores que a gente escolheu tá na faixa etária do pessoal. Ah, é. Só a Tia May que tá nova, né? Porque não tem como escalar um ator da mesma idade, né? Da velha imortal. Impossible. Certo, então fechamos aqui, deixe seus comentários e não leve tão a sério o que a gente falou aqui, apesar de que a gente acredita firmemente em tudo que a gente comentou aqui, mas não leve a sério. Exatamente. E se por acaso, em 2017, se eu não estou enganado, o filme do Homem-Aranha tiver qualquer semelhança com isso aqui, saibam que... Que eles ouviram o Tupcast. Exatamente. Espero que a semelhança seja empregar o Nicolas Cage. Ou o Tobey Maguire como Gibão. É isso aí. Então, até o mês que vem, com mais Tweep Views, Tweep Views Classic e Tweepcast no final de março. Então, até mais. Abraço. Até. Falou. And the Oscar is awarded to Nicolas Cage. Eric, boa sorte pra montar o post, cara. Boa sorte pra montar a vitrine, Mori. Pra colocar todos os personagens do Homem-Aranha com a cara do Nicolas Cage. Me lasquei. Você já sabe que é isso, né? Não, nem o Magaren vai ficar um pouco feliz.